3190, desça para 25000 pés, altímetro 2002, após Serra Vita 368, voe para 366, reporte passando o mesmo na final do procedimento RNAVE da pista 0. Isso, agora na pula do 368, mano. Charlie, Charlie Serra, autorizado em colagem, destino 7, Ventura 00 graus, 129. Tantris 145, autorizado em colagem 0, vento 1, 00 graus, 129. Decolagem autorizado 10, Tantris 145. 23. Tentando reportar passando 50 passaredo. 233 da passaredo, informo que não há tráfegos no setor conhecido pelo controle a reportar. 20 graus, passaredo. Zero-meia, acione identificação, chegada Maria autorizada, desça para nível de voo 050, QNH 1092. Pode ir ao final, pode. Gente, fome do sono, vento 1000. Avançada ao sol. Contato radar, se bater o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda. Para 360, após 2000 pés, voar a Leda, na 3145. Gente, a cota permanece 17, direita, corredor axé, o número pés restrito, até o Morro de São Paulo. Aciona agora o código 0121 do controle Salvador 208, chama a torre 198 do sono 95, Oxina 012. Cuidado da Fox, acione o código 0157 via corredores, mantenha no 1500 pés, reporte ingressão no interlógico. Sono 98 do sono 95, informa o que eu vi para a torre, que vamos lá. Velocidade, chamará a torre. Acho que a MacData torre, frequência 98 decimal 95. 198 decimal 95. Acho que a MacData, boa tarde. Confirme a aeronave. Charlie, Charlie Serra. Charlie, Charlie Serra, acione código 5532. Está em contato radar, mantenha no meu pé, corredor axé, aguarde para a próxima descida. Passando 366, 3190. 3190, completa final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa. Continua a aproximação, vai a transmissão de pouso. Acorda. Charlie, Charlie Serra, ainda negativo, mantém o corredor axé. Bosca Mac Delta, girando base, baixada na base da 17. Gente, autorizado pouso, cabeceiro 17, vento 100 graus, 1 0. Autorizado pouso, Cascavel 17. Oscar Mike Delta. Como é que entra seu solo aos 03 para a parte 4, observe movimentação estacional, a frequência livre. Série do 2231 está em contato com a Gama novamente, se mantém o nível de voo no 60, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 260. Chegando para o 60, Recife no 28 no 260, muito obrigado, um ótimo final de semana. Bem. Delta Fox, da presente voo de asa antiga rotatória. Autorizado pouso, 3190, pista no zero, vento 100 graus, 1 zero. Autorizado pouso, 3190. Vale, Charlie Serra, submantém o nível de voo 085, voo direto destino. Tenet 6210, Squawk Identification, clear de Mario Arrival, Tenet 24 Level 060, via Mario Arrival, altimeter 1012. No 45, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno 123.8. 251-238, tá? 3145, boa tarde. Eu não acho você. Chama a direção 7. 3190, sala 04, direito 2190. 3190. Sala 2 do 6919, para iniciar com o centro. Sexta borda, autonomia de 440, alternando, Ribeirão Preto. Passando pra ver? Charlie Serra, tem frequência livre da presente, ao cruzar 3.500 pés, retorne a frequência do controle. Eco Delta Fox, mantenha pro Tiago, chame pro Rio Salvador, frequência no 8.95. Levanta a faixa final do 7 após, Fox. Charlie, é o 3190 na segunda. 3190 Alfa Juliette 05. Alfa Juliette. Descer para 2500 PS, negar no 062, autorizado a assinar o procedimento da RINAD da pista no 0, reporte passando para a revista 366. 2500 autorizado a assinar, reportando para 366. Chanel 63, 62, fly direct to revista 366, and descend to flight level 050, KNH1012. Confirme 6210. Is that correct? Possui nem um plano de voo, muito menos o ATLA, o plano de Juliette. Pode ser autorizado para o uso no 7, ventando 00 graus, 1-0. Guard cópia, confirmando vitória, prepare a saída coral. Guardando vitória, prepara coral do avião. Enche a guarda. Charlie Charlie Sierra, submantém o nível de voo 05, quando possível, chamado para pouso na localidade de destino. Chama o controle, azul, vai lá da ordem. Eu vou colar os 11, chama o controle, 1, 2, 0, 1, 1, 8. 0, 8. Não consigo compreender. Meia completa final, sobre torre de frequência 98, decimal 95. 98, boa tarde, obrigado. Entrou em contato também, pediu para inserir aqui no nosso sistema. Já a gente paga a cobra, confirma é para Cairu. Então já de antemão autorizado Cairu, no meu PES, corredor axé, decola no 7 direita, Vitor Índia Juliette aciona o padrão, o controle 120 decimal 80. 206, autorizado pouso, bicho no 0, vento 100 graus, 126. Here's the final approach procedure. Arnave Runway 10, call me Sighting Terra Vida 366. Sete, Vitorinho de Juliette, me escuta. Autorizado chamar para ingresso no centro. Estamos no quadricóptero. Eu acho que eu estou já decolado, vento 1-0-0 graus, vamos ver. Um meia, direito 219, só. 1219, pela direita o 4206. Pode a reportar, Charlie Charlie Serra. Aguarde transferência das comunicações. Azul 6919, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 123, decimal 8. 251-238, azul 6919. Alfa Juliette do portão 08, azul 430. Azul 2591.4. Copia. Autorizado Serra Bravo Vitor Tango. Via. UF 677. Nível de voo 60. Saída coral, decolada no zero, curva direita. O código é o 5576, controle Salvador 208. Autorizado Vitória, via Golf 677, nível 1-60, saída coral, 1-60, curva direita, 76, o transponder e controle é o 1208, azul 2591. Eu preciso mais um contagiamento correto, chame o plano para o chuveiro de acionamento. 7, pronto. Exposed, apresente, está autorizado a prosseguir para a Serra Índia Quinta, mantendo 510, reporte nacional para pouso visual com Serra Índia Quinta. Zulu Romeo Oscar, no meu pai, corredor SPR, reporte no farol da barra. Vamos montar o corredor da barra, para passar para da barra, corredor da barra. Saída coral, decolada 197 com curva ligeira direita. O código é 5013, o controle Salvador 120, decimal 80. Então, aí, Juliette, decola o Zulu, deixando o controle 120, decimal 8. 108, Vitoria Juliette. Muito baixo da turma, filho. Ocean, então tá muito baixo, né? Eu tinha entendido. Alvo dorsal, Ocean, 210, Palma, e eu tô aqui, Aston, 370. Ok, Roger, 6210, cliente, manual 110, wind, 080 degrees, 109. Clear, cliente, no 02. Salvador, para passar Vitor de Juliette, de coluna, se escuta, visual, estilo Romeo Oscar. Sprint Juliette, meu pai, corredor Oscar, reposta, fora da barra. Fora da barra, Vitor de Juliette. Aguarde cópia, eu esqueci que eu uso hoje. Charlie Lima, Caiu, DCT, o número PES, corredor Axé, Caixa Pregos, recordando no 7 direita, o código 0162, o controle Salvador no 20.0. Protegimento correto, filme pronto, confirmado, estacionamento, táxi de colagem, chame todo e saludou no 8.95, só confirma o POB. Informação de voo e alerta, frequência 128.8 ao término 26.0. Autorização a Brasília. 1869 Brasília, guarda um cópia, prepare e sai da bolha. Autorizar a chantaria das funções. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. 6210, solo aos 22, direito 219, solo. Salve, Anton. Doro, azul 2591 para o posto de estacionamento, taxa 3. Autorizado, chame táxi, azul 2591. Autorizado, camarada. Salve, Anton. Chanel 6210, prove taxi via Alpha, Juliet, stand number 07. Via Alpha, Juliet 07. Bom, no 645, a sua identificação chegada bom foi autorizada, desça para 4.000 pés, QNH 1092. Chegada bom, 4.000 pés, QNH 1092. Autorita Juliette está visual com Kilo Romeo Oscar, na sua posição de 11 horas, 1:30. Via 39, a sua identificação, chegada bom, foi autorizada, desça e mantenha o nível de voo 060, QNH 1092. Via 060, chegada bom, a literal na 062, via 39. Lima Mike Fox, sinal para a força, via 39. Lima Mike Fox, frequência livre. Fox. Não, é só autorizado 250010, direto Morro de São Paulo. Reporte de Vela de TR. Corinthians Juliette, atenção tráfego do Quilo Romeo Oscar, mantendo a separação visual com o mesmo, tem frequência livre da presente. São 3894, aciona identificação, chegada à área autorizada, vista para o nível de voo 050, via chegada, altímetro na 012. 050, via chegada na 012, São 3894. Como é óbvio, tem frequência livre da presente. Zulu decola 2000, controle 1208. Zulu, ponto 8, Zulu. Brasília, Serra Brava, Bravo Romeu, via. Pessoa 17, Malbo, restante 8360. Sai da água após a alerta. Decola da 10 com curva direita, o código 5011, controle Salvador 120 decimal. Salvador Azul 2591, pronto para o táxi, POB 66, 4 de autonomia, alterna, porto seguro. Azul 2591, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto superador na 0, Torre Salvador na noite decimal 95, ajuste do altímetro na 0 no 2. Táxi autorizado, Pátio Ouro em Índia, ponto espera da 1-0, Torre 1895, Azul 2591. Salvo copiou, voo na 869. Cheque no seu transponder. Acione modo stand-by após normal, depois ident. Luiz 15. Silo. Gol na 645, a fim de evitar a área restrita entre a posição Bonf e Pelo, da presente, voe para Serra Vita 368. Azul 2639, a fim de evitar a área restrita entre a posição Pelo e Bonf, conforme no TAN, voe direto para Serra Vita 368. Após Bonf, voa direto 368, Azul 2639. Disse que o Zulu ainda não recebeu o modo Charlie no seu equipamento. Mantenha a metade de corredor a ser. Reporte no farol da barra. Ele quer confirmar se recebe o Alfa, Zero no meu dois, tá? Apenas o Alfa. Sim, Matheus. Eu tenho três trocas de capsa no modo Charlie. No regresso vai ser uma nova verificação mais apurada. Diante do fato. Agora dessa colaboração que eu vou gostar. Salvador, boa tarde, Azul 2591, ponto de espera da 1-0. Plástico 1-0, vento 1-1, 0 graus, 9-9. Autorizado, decolada 1-0, Azul 2591. Azul 2639, descer o nível de voo 050. 050, Azul 2639. 2639, reduza para 25009. Tá mantendo 2509. O Zulu informa que desde a decolagem, o seu transponder está intermitente entre o primário e o secundário. Conforme a guarda de cota, confirma o horário do plano. Vou verificar aqui e já chamo para agora. Chama identificação, chegada à área autorizada, desça para o número de voo 060, QNH1-02, reduza para 2509. Ok, reduzindo 250 nós, desça para 060, pode voar, está ou não? Mantenha o perfil de chegada após Mari, mantenha o perfil de chegada. E reduza, está presente para 2509. Reduzindo agora para 2509. Boa noite, Renato. Chão 3894, inicie redução para 2209. 2209 agora, 3894. O Zulu confirma e está mantendo o corredor Axel no meu pé? Azul 2791, decolado aos 3-1, chama o controle Salvador 120, décima 8, bom 2. 208, obrigado. Esse é a frequência de. Informação ótima, cruzou o 2090 para 190, não foi para a bola. 2210, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada a Mário, decutar o nível 070. 070 na chegada a Mário, na 3290. O gol na 166 está cruzando 170, e reduziu para 359 de acordo com a solicitação da senhorita. Boa tarde, boa noite, minha nova situação pode estar dando 1-0. Noite, minha nova, boa tarde, autorizada a linha e manter tipo 1-0. Linha e manter 1-0, boa noite, minha nova. 368, Azul 2639. Azul 2591, contato radar, sou para o nível 160, voo direto Coral. Subida 160, proa de Coral 2591. 3894, vetor radar de distanciamento, esquerda proa 015, limite radial 280 Salvador. 095, limite 280 Salvador, já 3894. É o Hotel Romeo, deixa para 1510, ajuste em Salvador, 1012. Autorizado. Toma 645, deixa para 2510, aguardando a produção Avito 366. Afirmativo, desce para 2500, aguardando a produção Avito 366, boa na 645. Corredor SE, controle no 208. Aciona 0126, responda. Roma 26, responde, poderia confirmar pessoas a bordo alternativa e o pai que se encontra? Roma 645, foi na produção do 366, está autorizada a final do 366, na e reposta da soma, certo? Do 366. Afirmativo, na produção Avito 266, autorizado o procedimento, acusará passando 366, agora 645. 1869, autorizado decolagem, pistão no zero vento, 1190 graus, 109. Iniciando o relacionado. Confirme para Torre Salvador. Prossiga, whisky Oscar uniforme. Botão whisky Oscar uniforme, autorizado o táxi, reposto na Papá. Até. Ah, o controle pode confirmar para Azul 2639, após o 368, qual é o procedimento? 239, após o centro 368, atual 366, procedimento R9, reautorizado 4.000 da presente, o ajuste no 012. Teste a 4.000, ajuste no 012, autorizado procedimento R9, azul 2639. 08, e a centro transforma 5536. Limite radial 290 de Salvador. 290 agora, vai fazer. Whisky, óleo que informa, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado, pronto. Eu poderia confirmar, pessoas a bordo, autonomia e o estacionamento? Óleo que hotel Kilo, para estacionamento, táxi da colagem, torre 1895, ajuste no 012. Para 2500, reporto de Serra Vitor 366, azul 2639. Tem lado completo, sobre o comparado dentro de nós, é o número 2. Redução de velocidade, azul 2639. 3894, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Para 4.000, com 1.012, 3894. Final 6143, reduza 2109, desça para nível 060. Gol na 645, passou 366. Romeu 45, torre 1895. 950. Boa tarde, voo no 645, passou Serra Vitor 366. Voo no 645, ainda não avistado. Pista livre, vento 100 graus, 089. Pista livre no 645. Passou. Agora Belém. Mais como que vai seguir tráfego 2 horas e 5 milhas, mandando 2.500, está com 150 de ground speed. Tem 894, você espera 2.500 pés, está autorizada para o final da aeronave, reporte passando o TR 2366. 2.500, para o canal 366, com 3894, autorizado para o procedimento. 2639, copiando. 2639, pode confirmar. Super tráfico 205 milhas, está montando 2.500 pés, está com 140 de plano de em redução, completando as 2639. Dona 1.66, após o TAP, vendo a prova do TR 2368. Pode TAP, vai pro 368 então. Bom. Sete carro meu? Tá bom. Natural do corredor Vera Cruz, abaixo o retorno do corredor Vera Cruz. Então, tá bom, pode vai ser da Cruz Vera Cruz. Azul 2639, Chimé Torre, 1895. 1895, Azul 2639. Azul 2639, Chimé Torre, 1895. 2639, Azul 2639, Chimé Torre, 1895. Ajuste no 02, Azul. Ana Prado Tavi por 368. É, a minha 368, né? É 1-3. Sono 1-66, reduza para 200 nós, após o 368, foi para a Tavi por 366. Fica para 2.500 pés, autorizada a final da aeronave e reporte passando o servidor 366. Quem está livre para qual é? 2.000 pés? 2.500 pés. 2.500 pés, então. A 3290, vai para o pensamento esquerda, para 360, limite radial 280 de Salvador. Também no faz 3, vai para 4.000 pés, o ajuste no 012. 402, né? Marcão 366, está estabilizado já, tá 3894. 3894, Torre, 1895. 1895, agora. 3290, desça para o nível 060. 060, 3290. Aeronave com prioridade, com enfermo a bordo para decolagem. Quando o 368, gol. Honório 66. Honório 66, guarde para chamar a turma. Salvador, eu sou 9094, informação chegada. 9094, acende a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 070. Chegada à mar e desce toda essa chegada. O 9094, é possível o AI-4? Indo chegada, guarde. Certo. Indo. Negativo, mantenha a posição, o whisky é o escanifão. Carro meu? Passou, volta para o carro novo, vamos para o do Varacuco. Você já está com mais chegada? Passa um 360 pela sua esquerda para apertar a altitude. Passa 360 pela sua altitude. Passou, boa tarde, até 3894, 1 milha 2, 372, está visual. Então, 3894, continua a aproximação, aguarde a pista livre, informa a decolagem agora da 17. táxi, Antio Otan 3894. Capatão Luiz, quiosque uniforme, atenta a esteira, autorizado decolagem, pista 17, vento 1, 10 graus, 099. Salvador 4206, ciente da informação Oscar, por gentileza 350 Recife. Posso ver, confirma, não está vendo PQD hoje em Itaparica não, né? No momento negativo. Obrigado. Aguarde para iniciar a decolagem, temos um banho da Gol, tráfego Gol agora já passou o Esther. 3 horas, 6 milhas rumo ao Nordeste, usando 3.000 de auxílio. É, estamos mantendo 4.000, tá? 3, vai manter 4.000, tá? 3 horas, 7. 7, Hotel Romeu, informo tráfego 10 horas, 6 milhas rumo ao Oeste, mantendo 4.000 pés, é um Airbus 320. Vamos ao voo, estamos no episódio, nosso andar, desculpa. O passarão, desculpa, o passarão sudoeste, aqui está tudo seguido para voar lá para o Paris e fazer o desculpa para chegar muito mais em Paris, para continuar para o lugar. Sim, sim, sim, mesmo. Realizado, Fernando, 143. Fernando, 143, torre 1895. Tranquilo, boa tarde. Fernando, boa tarde, Fernando, 143, realizado aí, nós 1-0. O Xané 6143, rebote passando no Serra Vitor 372. Quem negar, 1012. Bora, passando 372, 1-4-3. 9-4, prossegue Alfa Juliette, posto 06. Alfa Juliette, 62, 3-2-4. 1-1-66, agora pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 099. Beleza, depois, manda hora, bem. Qual é o tipo do equipamento, do Indiabravo? Os que têm condições de usar o Indiabravo, repasse para a Dutiva. Passo procedimento, tá? 301, passo 2301, aguarde. Contra 2290, desça para 2500, pés autorizada, final da jornada, repasse para a Ponte Serra, 366. Autorizada, repasse para 366, tá? 3290. 001, Oceano Identificação, autorizada a chegada Mário, você quer o nível 080. Ritmo Mário para o 080. Papa Romeu, Zulu, Índia Brava, Santo Código Transponder 0227. Zulu 1166, Solo 47, ao livrar a primeira direita, Solo Salvador 1219. Direito 219, Zulu 66. Tudo viu lá, de teste, Reporte alinhado e pronto. Copy. Solo, boa tarde, Lula 66, Lula. Uma 166, prossegue. Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04, Lula. Posição 04, Lula 143. Papatão Gol, escolta o Kilo, decolou aos 48, controle Salvador, 1208. 1208, acerta até o Kilo, obrigado. Position via UPA 90857. After Mosso, Mike Oscar Lima, Serra Uniforme. Approach control frequency 120 do Small 8, Squawk 5007. Lima Diva, here to Madela 360, departure runway 10, right turn, dial. Rumi position after UPA 90857. Then also position. Control to be 120.8 and squawk 5007 Ocean Air 201. 6201 dial Leda Irumi, come to push and start. Correcting dial Leda Irumi, Ocean 201. Juliette Tango Zulu, autorizado decolagem, pista 17, vento 1,00 graus, 099. 381, Oscar até o quilo. Pensado que até o quilo para evitar tráfego, curva à esquerda pro 240. Esquerda 240, Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, caso de falha, cruzar o 080, reassume direto do destino. Caso de falha, passar 080, direto de destino, Oscar até o quilo, grato. 372, estabilizado. Não, 3290, continue aproximação, aguardando a pista livre. QNH 10012. Pega a aproximação, aguardando. 3290. Arudo visual, caso de falha, subiu a palavra. A Romeu prossiga para o SEAS, chame a torre em 1895. Eu vou para o centro, vou botar o Romeu. 5-0, controle Salvador, 1208. 120, versão 8, Juliette Tango Zulu. Paulo, Salvador. Mas eu não estou sendo coral, seu visto radar terminado, chame Léo em 1201. 201, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Juliette Tango Zulu. Papatango, Juliette Tango Zulu, contato radar, escutando o nível 100, voo coral. Papatango, nível 100, voo coral, Juliette Tango Zulu. Papapapa, Juliette Romeu. Papapapa, Juliette Hotel Romeu, reporte passando vertical de Enrimar, QNH 10012. Eu sou para RMAR 1012, já do Tornado. Oscar até o quilo está livre de tráfego, resta uma navegação direto do destino. Direto de destino, Oscar até o quilo. 001, desça para o nível de voo 050. Para o 501. 3890 Paraguai. CBN nave, gostaria de passar no 366, vou 9094. 712, número 2, copo, prepara, Conde. Pouso autorizado, pista 107, vento 100 graus, 109. Romeu, grava. Conde, aguarda no copo, é? Copo, selecionado. Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette pro 09, pista 3290. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Upper 10, Taubaté. Controle. 1208, aciona 5024, transponder. 1320 para Guarulhos e Colombo da 10, curva direita, fazenda El, Leda Motiva. Recepta Upper 10, até Taubaté. Chama 1208, acionando 5024, 3897. 5024, João Pronto, se tiver funcionamento, 3897. Chamarei para o acionamento, 3897. Azul 2712, pronto, cópia. Justo, Salvador 1012. 1012, esse é o país, vamos lá. Acorda, trabalho de braço. 2012, push and start. 3712, pronto, cópia. Autorizada Aracaju, nível 170, decola no zero, curva à esquerda na saída Conte, via Golf 677. Controle 1208, aciona 5021 no transponder. 366, descendo para 2512. Dois por gentileza, modifica o transporte para 0273, chamando pronto se tiver funcionamento. Estabilizou, passando o Servictor 366, gol 9094. 094, torre 1895. Da torre 895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 9094. Gol 1094, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Time pouso, pista 10, gol 9094. Controle? Obrigada, igualmente. Boa tarde. Esse número não é que está acontecendo no Salvador? Esse número não é que como tem esse fone de já está no 70 do controle a 20 milhas. Esse do controle a 20 milhas. Está autorizado 3500 pelo Romeu. Recuso 1 novembro, autorizado Salvador Morro, meu pé, da coluna 7.